Em Romanos capítulo 3, verso 21, nós estamos estudando o plano da redenção, estamos conhecendo o caminho de Deus para a nossa salvação, a salvação plena de Deus. Deus é um Deus de propósito, e Deus, na sua soberania, na sua vontade perfeita, estabeleceu um propósito desde a eternidade. Qual que é o propósito de Deus? Diga, o propósito de Deus é ter o homem à sua imagem e semelhança, e que esse homem seja cheio dele para expressá-lo com essa imagem e representá-lo com autoridade. Esse é o propósito de Deus. Deus quer ter o homem para isso. Sabemos que o homem foi criado assim por Deus, mas o inimigo entrou em cena, e antes que o homem pudesse receber a capacitação de Deus para cumprir esse propósito, ou seja, antes que o homem recebesse a vida de Deus dentro de si, simbolizada pela árvore da vida lá em Gênesis, o inimigo entrou em cena e o homem recebeu dentro de si, em vez da vida de Deus, recebeu o veneno da serpente, a natureza pecaminosa, porque ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo o que Deus havia ordenado, né? Incredulamente rejeitando a direção de Deus, cometendo alta traição. Então o homem ficou arruinado para cumprir o propósito de Deus, desqualificado para cumprir o propósito de Deus. E até agora, muito pelo contrário, ele ainda está debaixo da condenação divina, debaixo da ira de Deus, e merece o justo juízo do céu sobre ele. Mas a Bíblia fala que Deus amou o homem. Deus o amou. E o amor de Deus foi a fonte da sua salvação. Deus amou o homem e resolveu arquitetar um plano para trazer o homem de volta para si. Percebe? Deus continua tendo o seu plano, o seu propósito não muda, mas momentaneamente Deus vai ter que resolver o problema. Qual o problema? O problema da salvação do homem. O homem agora está no pecado. Antes que o homem possa novamente ser colocado na posição de cumprir o propósito de Deus, ele deve ser restaurado à posição que tinha antes. Então, é um pequeno desvio no que está acontecendo. Então, eu expliquei para os irmãos que Deus não nos criou para nos salvar. Deus nos criou para o seu propósito. A salvação foi uma necessidade que surgiu depois. Deus, então, a Bíblia fala, por causa do seu amor, o amor foi a fonte. Porque Deus amou o homem, resolveu não desistir do homem. E os irmãos se lembram que Deus, na sua justiça, deveria condenar o homem. Mas por causa do seu amor, ele queria perdoar o homem. Deus ficou no dilema. Mas na sua sabedoria tremenda, Deus arrumou uma forma de conciliar a sua justiça com o seu amor. O amor de Deus foi a fonte da salvação, mas a sua justiça foi a base. Hoje nós somos salvos por causa da justiça de Deus em Cristo Jesus. Por quê? Porque o juízo que nós deveríamos ter, ele, Cristo Jesus, recebeu no nosso lugar. De tal maneira que a dívida foi paga. E uma vez que a dívida foi paga, Deus agora tem que ser justo em nos declarar também perdoados. É a sua justiça expressa na cruz. E nós vimos então que, para que o homem pudesse voltar para Deus, era necessário que houvesse um Salvador. Tinha que existir uma semente, existir alguém que pudesse vir e trazer a salvação para o homem. Nós vimos vários critérios que esse Salvador tinha que ter. Esse Salvador tinha que ser um homem. Tinha que ser um homem sem pecado, tinha que ser um parente próximo. Esse Salvador, ele tinha que ter, não poderia ter pecado, tinha que cumprir toda a justiça de Deus e tinha que se dispor voluntariamente a morrer no lugar do homem. Nós vimos que o Senhor Jesus cumpriu essas condições, essas qualificações. Mas além disso, havia uma qualificação maior do que todas. Ele deveria ser capaz de fazer a reconciliação. Ele deveria ser plenamente homem e plenamente Deus. Deveria ser Deus para pegar na mão de Deus, deveria ser homem para pegar na mão do homem, e ao pegar na mão do homem e na mão de Deus, ele agora pode fazer a paz. Isso aconteceu na cruz. A cruz é o lugar onde o amor de Deus e a sua justiça se encontraram. A graça e a verdade se beijaram, como diz o Salmo. Isso aconteceu na cruz. E nós começamos a ver, nas duas ou três últimas reuniões, sobre o que foi essa tremenda obra que o Senhor Jesus realizou na cruz. E a primeira coisa que nós vimos é que essa obra, ela é dividida em dois aspectos fundamentais. Lembram disso? Quais são os dois aspectos? Quem se lembra? Nós temos a obra da cruz e o poder da cruz. A obra da cruz nos fala de substituição. O poder da cruz, por sua vez, fala de inclusão. O que significa isso? A obra da cruz como substituição significa que Ele, o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, morreu no nosso lugar. Nós deveríamos morrer, mas Ele morreu por nós. Isso é substituição. A inclusão, por sua vez, nos mostra que Jesus não apenas morreu no nosso lugar, mas também morreu para que nós pudéssemos morrer. Com qual objetivo? Na obra da cruz, o Senhor trata com os pecados que nós cometemos. Não é verdade? E pelo seu sangue, Ele nos perdoa e purifica. Mas no poder da cruz, Ele trata com a nossa natureza pecaminosa. Ele leva o nosso velho homem para a cruz, Ele o crucifica lá e nos declara livre da escravidão do pecado. Amém, irmãos? Esses são os dois aspectos fundamentais. Mas dentro da obra da cruz, ainda existem outros aspectos que é importante frisar, que a Bíblia fala. E você precisa aprender. A obra da cruz inclui, nós já vimos aqui, a redenção. O que é a redenção? Só recapitulando, poucas palavras. A redenção, a palavra redimir, significa comprar de volta o que já era seu. Então eu expliquei para os irmãos que o homem já era de Deus por direito de criação. Deus o havia criado. Mas o homem havia se perdido, havia se vendido a outro. Mas o Senhor veio então e comprou de volta o homem para si. Isso significa que o Senhor o redimiu. A Bíblia fala que nós fomos comprados por preço de sangue. Lembra que nós lemos aqui na última reunião? Você foi comprado por preço de sangue. Então você não é mais seu. Você agora literalmente tem um dono. Mas quando você chega para esse dono diz para você, você está livre, você pode ir. Eu comprei para te dar a liberdade. Mas aí você agora, conquistado pelo amor de Deus, você vai fazer algo que Adão não fez. Porque Deus colocou Adão diante da árvore da vida e da árvore do conhecimento. Adão tinha liberdade de escolha, escolheu mal. Hoje o Senhor Jesus resgata você, Ele te compra de volta e coloca você naquela posição em que Adão estava. Ele diz a você, você pode escolher. O que você quer? Você está na posição de escolha agora. Você quer continuar comigo ou não? E se você diz, Senhor, para onde é que eu vou? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Então, como está lá no Velho Testamento, você então é marcado. E essa marca significa que você nunca mais pode sair liberto. Por quê? Porque agora você é um escravo que escolheu servir o seu Senhor, porque você o ama. A Bíblia fala que essa marca, esse selo, é o Espírito Santo que é colocado em nós. Não tem como mais sair. Estamos para sempre na casa do Senhor. Amém, irmãos? É a redenção. Depois nós vimos um outro aspecto da obra da cruz, que foi o quê? Perdão. Nós vimos que todos os pecados que nós havíamos cometido, eles eram como crimes que estavam em aberto, precisavam de uma punição devida. O perdão de Deus é diferente do perdão que nós damos uns para os outros. Nós somos homens e mulheres injustos, não temos direito de cobrar justiça de ninguém. Mas Deus é santo e justo, e todo pecado contra Ele deve ser punido. Não é verdade? Então o perdão da cruz não é que Deus meramente resolveu esquecer o seu pecado, mas Ele esqueceu com uma base. Qual a base? O sangue de Jesus é o preço que foi pago. Uma vez que o sangue foi derramado, a dívida que era os seus pecados, agora foram também canceladas. Toda dívida, todo escrito de dívida que constava contra você foi cancelado, porque já foi pago. Você tinha uma série de multas de trânsito no seu nome, não é? Lá no Detran. Estava tudo lá no seu nome. Mas acontece que veio o Senhor e pagou a sua dívida. Aquelas multas agora eram escrito de dívida, foram todas canceladas. O seu passado foi apagado. Você não tem mais passado diante de Deus. Você foi perdoado. Nós vimos que não apenas o Senhor nos perdoou, mas também nos purificou. É a terceira característica, a terceira bênção da obra da cruz. É a purificação. Ou seja, o perdão, ele tira o escrito de dívida diante de Deus. Mas a purificação, ela tira o escrito de dívida na sua consciência. A purificação tira a mancha sobre você. Isso é chave. Amém, meus irmãos? Agora vamos ver os dois últimos aspectos dessa obra tremenda que o Senhor fez na cruz. E nós chegamos agora na questão da justificação. Pega a sua Bíblia, Romanos capítulo 3, verso 21. até o 26, diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Diga, todos pecaram. Não há nenhum justo. Diga, nenhum sequer. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Diga, eu sou justificado pela fé. O que é a justificação? Você precisa de entender esse conceito, ele é chave na vida cristã. Deus somente pode aceitar aquilo que está de acordo com o seu padrão de justiça. Deus somente pode aceitar aquilo que está no prumo. Mas qual que é o prumo? É Deus mesmo. O Senhor Jesus é o prumo. Sabe o que é prumo? O prumo coloca na parede a ver se ela está reta. Prumo é um peso pendurado num barbante, você encosta na parede e, por causa da lei da gravidade, ele fica reto. Então, você pode verificar se a parede está inclinada ou não. Isso é o prumo. Deus só aceita aquilo que é absolutamente reto. E o padrão da retidão não é a sua sinceridade, não é o melhor que você pode fazer, não é, não é a sua justiça que todo mundo considera grande. Não, o padrão de Deus é Ele mesmo, é Deus mesmo. Cristo Jesus é o nosso padrão. Mas o verso 23 diz que todo homem pecou, está agora destituído desse padrão de Deus. Ele não consegue mais agradar a Deus. Mas o homem não sabe disso. Esse aqui é o problema. O homem não sabia. O homem havia pecado, mas ele não sabia o quanto ele estava agora fora do prumo de Deus. O que Deus fez então? Isso está na Bíblia. Deus mandou a lei. Lá no Velho Testamento, você sabe a história, Deus chamou Moisés, levou ele lá no Monte Sinai e deu para ele a lei. O que era a lei? A lei era Deus contando para o homem qual era o seu padrão, qual era o seu prumo. A lei não foi dada com o intuito de ser praticada, porque Deus já sabia que homem nenhum é capaz de cumprir os justos requisitos da lei. Homem nenhum é capaz de cumprir. Deus sabia disso. Mas sabendo disso, por que ainda assim Deus deu a lei ao homem? Porque Deus queria que o homem já soubesse que ele não dá conta de cumprir a lei. Deus já sabia, o homem não. O homem não sabia. O homem não se via como pecador. A lei veio para mostrar para o homem que ele é pecador. O que é ser pecador? É estar fora do prumo de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Mas, ao invés de reconhecer isso, nós sabemos a história. O homem tentou praticar a lei por si mesmo. E arrogantemente quis se justificar diante de Deus, dizendo: eu estou à sua altura, no seu prumo. Mas ninguém está. Ninguém está. Todo homem está fora. Pastor, como é que a lei mostra que eu sou pecador? Como é que a lei mostra que eu sou pecador? Muito bem. Vou te dar um exemplo. Todo mundo aqui é manco. Todo mundo aqui é manco. Você não consegue andar direito. Vou dizer mais, todo mundo aqui é paralítico. Todo mundo anda de cadeira de roda. Todo mundo. Você nunca viu um ser humano andando em pé. Nunca viu. Nos livros de ciência, quando fala do homem, diz: o homem é esse ser que anda em cadeira de roda, ele não tem outro meio de se locomover. Esse é o homem. Porque todo homem que nasceu até hoje é assim. Todo homem que você conhece é assim. Então é o padrão. O homem não anda. Entendeu a minha ilustração? Até um dia que aparece Deus. E lá no Monte Sinai, ele chama Moisés. E fala para Moisés: Moisés, anota aí o meu padrão. Meu padrão é o seguinte: todo homem deve andar de pé. Dá para ver Moisés erguendo a cabeça e dizendo: sério, Senhor? Vamos ter que andar todo mundo agora? Mas o Senhor não sabe que nós não temos essa capacidade de andar. E o Senhor diz: esse é o padrão. Quem não andar, não pode chegar na minha presença, porque eu não tolero que vocês andem de cadeira de roda. Aí Moisés desce do monte e fala para vocês: agora Deus falou, primeiro mandamento, você vai andar ereto, de pé, sem depender da cadeira de roda. Aí todo mundo ouve e fala: amém, o que Deus falou, isso faremos. E começa a tentar andar, você descobre que não dá conta. O que você pode pensar? Deus é algum tipo de sádico? Algum tipo de pessoa muito cruel para fazer isso comigo? Você pode ter essa opção. Mas também você deveria pensar como Deus pensa e falar: bom, Deus mandou eu andar, mas eu não dou conta. Então Deus espera que você faça o quê? Clame a Ele. Fala: Deus, ajuda-me. Eu quero cumprir a Tua vontade, eu quero seguir o Teu padrão, mas para mim é impossível, eu não consigo andar. Se você faz isso, a Bíblia fala, Deus vem ao seu encontro, porque Ele quer manifestar a sua graça para você. E aí você não vai andar, mas Ele vai carregar você. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas em vez de fazer isso, o que a maioria dos homens fazem? Arruma muleta. Fala, vou andar de qualquer jeito. É uma questão de pensamento positivo. Eu tenho que pensar positivamente. Eu vou andar, eu consigo, eu dou conta. É questão de repetir. Não é uma questão de alguém ficar me vigiando. Eu vou arrumar uma muleta, vou andar. E ele arruma uma muleta, ele arruma uma perna mecânica, ele vai tentar de alguma maneira. Mas tudo que ele faz, apesar de engenhoso, é estrambólico, é esquisito, é estranho. É diferente do que o Senhor estabeleceu. E essas muletas fazem é cansar, e o homem não consegue cumprir. Por um momento ele até tenta e parece que vai dar, mas em algum momento ele vai cair de novo. Por quê? Porque ele não consegue andar. Veja, enquanto não havia lei obrigando você a andar, estava todo mundo em paz. Ninguém anda mesmo. Mas uma vez que Deus do céu falou que você tem que andar, agora você tem um problema. Agora você tem um problema. Você não consegue cumprir. Veja bem, você já tinha um problema, só que antes você não notava. Mas a lei veio para mostrar para você que você precisa de entrar no padrão de Deus. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? A lei apenas mostrou que você era incapaz. Mas a lei é boa, a lei é de Deus. A lei é a própria expressão de Deus. A lei é o prumo de Deus. Amém, meus irmãos? Mas aquilo que você não podia fazer, o que Deus fez então? Deus veio ao seu encontro. Mas Deus espera que o homem clame por ele. E diga para ele: Senhor, eu não posso ir para o céu por mim mesmo. Eu não posso agradar o Senhor por mim mesmo. Não importa quantas boas obras eu faça, eu preciso do Senhor. A Bíblia fala então que o Senhor enviou a Jesus. E Jesus, na cruz e na sua vida, cumpriu todo o padrão justo de Deus. Ele foi chamado de justiça de Deus. Tão justo ele era. E lá na cruz, tomou o nosso lugar, e nós tomamos o lugar dele. Porque o que aconteceu na cruz? Não foi uma substituição? Não é isso a obra da cruz? Não é substituição? O que significa isso? Eu que tinha que morrer, ele morreu no meu lugar. Mas tem um outro aspecto da substituição que você não percebeu, que é, Cristo tomou o meu lugar na cruz. Isso é verdade, irmãos? Mas tem um outro lado, eu agora tomei o lugar de Cristo na glória. Essa é a grande troca da cruz. A substituição tem duas vias. Ele tomou o meu lugar e eu tomei o lugar dele. Ele tomou o que eu era, Deus colocou em mim o que ele era. Entendeu o que eu estou dizendo? Vamos tentar aqui enumerar todas as possibilidades aqui. Deus, eu é que tinha que morrer na cruz. Por causa da troca, ele morreu no meu lugar. Mas ele ia para a glória. Por causa da troca, eu agora vou para a glória com ele. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu não vou no lugar dele, por quê? Porque a morte não pôde segurá-lo. Não havia pecado nele. Então ele foi com o que eu era para o inferno, mas do inferno ele voltou para estar comigo de novo. Por quê? Porque nele mesmo não havia condenação e nem culpa. A morte não pôde retê-lo. Mas a morte reteve tudo aquilo que eu tinha e que eu era. Então, minha era a morte, ele tomou a morte, me deu a sua vida. É a substituição. Minha era a condenação, ele tomou minha condenação e me deu a sua justiça. É verdade? Meu destino era o inferno. Ele foi no inferno no meu lugar para que eu possa ir para a glória junto com ele, no lugar dele. Eu era apenas filho do homem. Ele era filho de Deus. Na cruz ele se fez filho do homem para que eu agora, pelo novo nascimento, me torne filho de Deus. É a troca. É a troca da substituição. Mas o que é a justificação? Aqui entra um aspecto fundamental da substituição. Ele pegou a minha iniquidade, ele pegou a minha injustiça, e eu tomei, Deus colocou em mim, a justiça dele. Isso é literal, querido. Eu sei que você já ouviu pessoas dizendo que justificação significa que agora é como se você nunca tivesse pecado. Esse é um conceito incompleto. Justo não é aquele que nunca pecou, simplesmente. Porque quem nunca pecou é como Adão. Ele é apenas neutro. Ele nunca pecou, mas também nunca agradou a Deus. É neutro. Não fez nem mais nem menos. O justo não é aquele que simplesmente nunca errou. O justo é aquele cujas obras de justiça são atribuídas a ele. Isso significa o quê, então? Que Deus pegou a justiça de Cristo e atribuiu a você, colocou em você. É como uma vestimenta. As nossas vestes eram vestes de iniquidade. Deus tirou as minhas vestes e colocou em Cristo. E Cristo foi com elas para a cruz e para a morte. Mas Deus pegou as vestes de justiça de Cristo e colocou-a sobre mim. E eu agora posso me achegar diante de Deus vestido do Cordeiro, como Adão foi vestido no Éden. Lembra o que eu falei? Uma vez que eu estou vestido da justiça dele, Deus não pode me rejeitar mais. Eu de mim mesmo não sou coisa alguma e não tenho nada, nem mérito nenhum. Mas eu me achego por causa da justiça do Senhor Jesus. No céu, você não vai ser mais justo do que você é hoje. Sabe por quê? Porque a sua justiça é uma pessoa, é Cristo Jesus. Se é aqui, vai continuar sendo lá. Então, a justificação é fundamental. Porque só quem é justo pode subir no céu. Só quem é justo pode chegar diante de Deus. Aí você viu que por você mesmo, você é incapaz, é como aquele paralítico que tem que andar. Você é incapaz de cumprir o prumo de Deus. Mas Jesus veio e cumpriu por nós. E o que ele fez por nós foi atribuído como se você tivesse feito. E agora você chega diante de Deus como se fosse o próprio Cristo chegando. Deus não pode mais rejeitar você. Porque a justiça dele foi cumprida em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Pastor, mas como é que isso se torna realidade na minha vida? Isso se torna realidade pela fé. Veja bem, a lei tinha muitos mandamentos. Pelo menos 400 mandamentos explícitos para não fazer ou fazer alguma coisa. Homem nenhum deu conta de cumpri-la. Jesus veio e a Bíblia fala que ele fez o quê? Ele aboliu os mandamentos na sua carne. Lá na cruz, ele aboliu os mandamentos. Não significa que os mandamentos deixaram de existir, ou que a lei, porque a lei é eterna. Nunca deixa de existir. Mas ele, na cruz, aboliu os mandamentos. E estabeleceu agora, Deus, um único mandamento. Qual que é o único mandamento que o homem tem de cumprir hoje para cumprir a lei do Senhor? Crer. Ninguém é salvo por amar. A Bíblia fala, são salvos por amar? O único mandamento que Deus exige da pessoa que está lá fora, do descrente, o único que Deus exige dele é esse. Ele não precisa de amar para ser salvo, ele não precisa de fazer boas obras para ser salvo, ele não precisa deixar de matar, ele não precisa deixar de roubar, ele não precisa deixar de adulterar. Esses mandamentos todos, ele não dá conta de cumprir, é impossível para ele. O único mandamento que Deus quer do ímpio hoje é que ele creia. Quando ele crê, essa fé dele traz a justiça de Cristo para ele. E automaticamente ele cumpriu a justiça de Deus. Está qualificado para estar diante de Deus. Esse tópico é fundamental para você, querido. Por que é fundamental? Porque se você não tem consciência da justificação, você vai ficar tentando se salvar por suas obras. E ninguém faz se salvar por suas obras. Também quem não tem consciência de que é justo em Cristo Jesus, ele tem dificuldade para orar. Porque ele vai orar, ele fica pensando, mas quem sou eu para pedir isso? Quem sou eu para falar com Deus? Quem sou eu? Então ele pega e não tem fé. Isso desagrada a Deus. Mas se ele sabe que ele foi justificado, aí ele vai dizer, muito pode pela sua eficácia a oração de um justo. Eu sou justo porque eu fui justificado pela fé. A justiça de Cristo é a minha justiça. Amém, meus irmãos? Aí ele muda a postura de orar. Por que que alguns não conseguem ter ministério, não conseguem ser abundantes e frutíferos? Porque vivem debaixo de uma condenação que não precisa mais. Por que que você às vezes não tem fé para obras maiores? Porque a sua fé na justificação é limitada. Você, diante de um desafio maior, você recua, porque você fala, não, eu acho que eu não cumpri as condições de Deus. Você não cumpriu as condições. Cristo Jesus é que já cumpriu as condições. Você não vai se tornar mais justo por nada de bom que você faça. Nada de bom vai acrescentar algo à justiça de Cristo na sua vida. Porque Cristo já é o máximo de justo. Ele é o padrão de Deus, é o prumo maior do universo. Ele é a justiça perfeita de Deus. Mas tem irmão que está até hoje cumprindo uma certa justiça para ser qualificado diante de Deus. Por que que alguns novos convertidos, diante do desafio de liderar, ele não quer liderar? Não, não estou em condições. O que ele quer dizer quando não está em condições? Ele está falando, não, acho que eu não estou preparado, assim, acho que tem coisas erradas na minha vida. Ele não entendeu ainda o que é ser justificado. Às vezes chega alguém e fala, ô irmão, ora por mim, para Deus fazer, para Deus me curar. Eu falo, não, pede o pastor para orar por você, eu acho que eu não cheguei no nível ainda. Ele não entendeu o que é a justificação. Justificação significa que quando você orar, é como se fosse o próprio Cristo orando. Deus Pai pode rejeitar a oração de Cristo? Não. Também não pode rejeitar a nossa, desde que nós creiamos. Mas isso não parece uma loucura? Não parece um absurdo? Eu não tenho que fazer nada, apenas crer. Não é por obras, não é por mérito, não é por nada que você faça. Nada que você faça poderia qualificar você para algo assim. Mas aquilo que nós éramos incapazes e enfermos, Deus fez por nós em Cristo Jesus. Você hoje foi justificado. E o que que Paulo diz lá em Romanos capítulo 5? Justificados agora pela fé, tenhamos o quê? Paz para com Deus. Paz. Quando não há paz, é porque não há entendimento da justificação. Quando não há paz, é porque não houve compreensão do que Cristo fez. Não há como não sentir paz, sabendo que Deus já está satisfeito com a obra do Senhor Jesus. Você foi justificado, você agora é justo. Amém, meus irmãos? Na próxima reunião vamos falar algumas comparações entre a justificação e os outros aspectos que nós estudamos até agora. Feche seus olhos, declara comigo. Diga, eu creio que o Senhor Jesus tomou o que eu era e me deu o que Ele é. Diga, minha era doença, mas Ele me deu a sua saúde. Diga, meu era o pecado, mas Ele me deu a sua justiça. Diga, minha era enfermidade, mas Ele me deu a sua saúde. Diga, minha era miséria, mas Ele me deu a sua riqueza. Diga, meu destino era o inferno, mas Ele compartilha comigo do seu trono. Diga, eu era apenas filho do homem, Ele era filho de Deus, mas eu me tornei o filho de Deus, porque na cruz Ele se fez o filho do homem. Amém, meus irmãos? Essa é a troca da cruz, é a substituição, é a nossa justificação. Amém?